estar na sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba está quente. Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer: cê tá de lascar, cê tá de doer. E se vai continuar embustido com essa cara de marido, a moça é capaz de se aborrecer. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. E atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém aguenta mais. São 3 horas, o samba está quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz. Atrás dessa mulher, mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Está na sua presença, meu prezado rapaz. Mas você vai mal, mas vai mal demais. São 6 horas, o samba está quente. Deixa a morena contente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz.